quando estava esperando. Os DJs referência da pressão já chegaram! DJ Gordo, cadê você? Eu tô aqui, ó! Diga pressão! Prepare a artilharia pesada. Fica comigo. Mostrem pra eles por que vocês é que são os DJs referência da pressão. Não economizem pólvora. Mostrem como é que se faz e gravem o nome de vocês no crânio deles. O bagulho doido de verdade vai começar. Que comece a maior pressão do mundo. Bicha de Deus. E o bagulho doido vai começar! Canhão principal pronto! Explode o bagulho! Quem tem amigo corno aí, dá um grito! Quem tem amigo viado, faz barulho aí! Só quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito pra mim aí! E quem não tem hora pra chegar em casa, joga as tuas mãozinhas pra cima! Bate na palma, meu irmão! coração. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é cucu? Quem é cucu? Quem é cucu? Vai pro cucu. É doido. Quem é croco? Vai pra onde, bezerra? Hoje eu vou parar no croco. Vai ser bagulho doido. Senta pro chefinho do jeitinho que ele possa. Vai ficar chapado, vai ficar depois das roças. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Só quem tá tomando uísque, só quem tá tomando aí, ó. Ficado em 30 contas. Santorini. Ganhei, conhece. Ganhei, conhece. E aí, e aí? Ganhei, conhece. Ganhei, conhece. Só quem tá tomando uísque agora, vai. Joga pra cima. Joga pra cima. Joga pra cima. Vai, vai, vai. Bora, bora, Dinho. Bora, bora, vai, já. Vai. Só na manha. Só na manha. Só na manha. Só na manha. Só na manha. Só na manha. Só na manha é nada. Eu gosto da pressão, já. Estamos na área! Bora de dedinho! Não alivia! A galera gosta assim, ó! Pra não deixar dúvida, pra não deixar dúvida! Já! Só que tá filmando aí! Essa aqui é pra registrar e colocar no Face de manhã cedo, então agora! Só quem vai pro aniversário do Gordo sábado, dia 4. Todos os caminhos nos levam pra Via Show. Sábado, dia 4 de maio. O aniversário do DJ Gordo. E quem vai pra Via Show, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Cadê o grito das solteiras aí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno aí, dá um grito! Pra não deixar dúvida! 5, 4, 3, 2, 1! Eu vou do rei e vocês vão do rei! Ei! Ei! Ei, ei, ei! Ela quer o Leonardo. Ela quer dar babadinha. Ela quer o bagulho doido. Ela quer dar babadinha. Ela quer o Robert. Ela quer o Maílson. Ela quer o Rogerinho. Ela quer o seu Rogerinho. Ela quer o seu Rogerinho. Ela quer a jogada na minha cara. Então vou ter que levar. E aí, Thiago Dormido? Então vou ter que... O rei do camarote já tá na área. Um abraço você, garoto. E a galera vai dançando. Bora, Maílson da família Roxon. E aí, Surama? Hoje ele me dá um abraço, você é a sua primeira dama. Planejou um assalto preto, planejou um... Olha a panelinha do animal. Leonardo Vieira, Bruno Verdeiro, Cecílio Bombinho. E aí, Thiaguinho do Táxi, bora meus humildes. Você é a sua primeira dama. Já tá na área aqui, ó. Toma da pressão agora. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar loucão. Alugação gordo. Hoje o compadre Paulinho quer ficar doidão. Vem te embora. Alugação gordo aqui no palco, garoto. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero. O nosso amigo Ícaro Carneiro, o homem que comanda a boutique Multimarcas. Hoje eu vou ficar loucão. Já tá comigo. E aí, moleque, você, meu parceiro vizinho. O Astro Leão, o Batatinha. E aí, bicha Thiago. Amigo Kelvin Ostentação, você é o Bruno da CB. Meu amigo Alan GDS. E as meninas GDS na área, segura aí, ó. Agora eu quero ver com a parada. Já, já. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto. Essa é a música do doidinho. Eu tenho uma moto e as novinhas. Amigo Arnold. As novinhas aqui do corpo. Ele e a sua esposa. E adora. As novinhas. O seu filho, a sua nora. Tá todo mundo aí, ó. Adora. Ele que veio diretamente de Cametá. Pra curtir aqui no Morma. Minha amiga Cacau também tá comigo. Segura, Cacau. E nosso parceiro DJ. Gelohan. Diretamente de Margarida. Pra curtir o animal. E aí, Lohan? O DJ do Rock. bota nela, bota nela, bota nela, bota nela. Ele gosta, ele gosta, ele gosta. Bora, bora, vai. Dali, vai, a dali, vai. E o nosso amigo Hudson? É o Hudson Real. E aí, Renato Reis, e agora, já? O moleque dos histórios. Bora, Renato Reis, já? Pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro. Pega, pega, pega, pega, pega, avisa. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Hoje, mulher, a noite é de traição. Hoje, mulher, a noite é de traição. Se me engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Você me engravidou, pra mim tá tudo bem. Agora eu vou tirar tudo que você tem. DJ Lohan que tá tocando. Eu não quero nem saber se você tem namorada. O que, o que? É muito craqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ligue parado, toma, toma, toma, ligue parado, quero ver. Entra assim, sai mulher, é nesse vai e vem. Entra assim, sai mulher. E o nosso amigo Fael, da assistência do Fael. Sai mulher, ele é sua mãezona por ali também. Sai mulher. Obrigado sempre pela moral. Querida, chega. E aí, Davizinho, curtição. Meu parceiro, o Thiaguinho. Os garotos Red, aí a dona Sabrina. E aí, Thiaguinho? Já confirmou dia 4 na Via Show. Meu amigo Rangel Céu, você também. Amiga Carla do Ouro. E meu parceiro por aqui. Segura aí, ó. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Gosta, gosta? Tu gosta, não gosta? Vai! Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Treme, treme, treme. Treme, treme, treme. Treme, treme, treme. Treme, treme, treme. Eita, DJ Lohan, desgastado. Essa que é a parada, ó. Quem é croco vai pro croco. Quem é croco vai pro croco. Bora, Renato Reis. Quem é croco vai pro croco. Vai pro croco. Buki, buki. Buki, buki. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? Mais pólvora. E não. Hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido. Agora, agora. Doido, eu já te falei. É aniversário da dona Valéria hoje. Sabe onde eu tô curtindo aqui no croco. Hoje eu tô no croco. A esposa do Redley Malugão. Hoje eu tô no croco. E lá, Fabinho Ferrari. O Helder Cunha. Mata. E a minha esposa Rafaela Santos por ali só na manha. Mata. Yuri Eduardo. Tô no croco, tô no croco. Esse é o crocodilo dando tentada de novo. Todo croco, todo croco, todo croco. Deixa na batida, DJzinho, na batida que a galera tá dançando. Ó, oh, olha o batidão, olha o batidão. Deixa eu registrar a presença aqui também da minha grande amiga Eduarda Bonanza e do meu parceiro Mirizinho e do meu grande amigo Rodrigo do Patrocínio. É só a primeira dama, tá no gigante, segura aí, ó. Bora, Boninho, bora virar. Família Pista Cabanagem. E aí, Lourinho do Coqueiro. E olha o Thiago Tormento também tá comigo. O rei do camarote já pegou. Ele já pegou uma suíte pra quarta-feira. E o Hotel Riviera vai perder. Vai perder. Vai ser assim, ó. Tchau, tchau. E aí, Pipirinha. Meu parceiro Pipirinha tá na área. Fala, Dedê do Tenon, né? Qual o papo, moleque? Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. O Igor da Start, o Matheus do Rock. Manda um abraço também aqui, nosso grande amigo Renan Doideira. O Batatinha tão na área. O Alan, ele também tá comigo. Segura, Alan! Do teu beijo, e domingo desespero. É aniversário. aniversário dos nossos fugitivos. E ele já preparando tudo, vai ser lá no Porto de Maré. O baile da Colômbia. E aí, Marcos Serra? Bora, Pato, família Maguari. É gol, quero ver, quero ver. Vai! Mais alto, mais alto, mais alto. Amigo Paulo e Ana Carla. Tá aqui, ó. Você me perdeu. Não complique. Muito simples. Um mais um, menos você. Confirmou dia 4 lá no aniversário do gordo. Alô Xavier, Carla Rovene. Alô Juan Patrick. Vem trazer o celular do Neto, pai. Take it. quase chegando em casa e sei que não vai dar. Bora, Tito Bom! É esperando, já tá. Bora, cara fina! Onde é que você tava? Você tá de sacanagem, já são 5 da manhã. E aí, produtor Bezerra? Como é que é? A culpa não foi minha, a culpa foi dos gordos que estavam tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, já viu, já viu, já viu, já viu, é rock, já viu, é rock. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. Bate o bagulho! Valeu, não! É fugitivo! E no telão, a clínica odontológica Pop Dentes, especialista em dente no Pará! Crocodilo! Crocodilo! Patrão Ademar Gonçalves, daquele jeito. Ah, dia 4 de maio, o aniversário do gordo. E o Ademar disse que vai levar muito brindes pra galera, olha. Lá em Barcarena ele fez sucesso lá, mano. Essa música aqui é muito firme, ó. Quem gosta é a galera da família Maguari. Bora, Vlad! Bora, que é? Bora, papi, agora! Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou. DJ Gordo! Acertaram que feliz. Sofri e senti. Zeca das Joias! Mas não vou. Relações públicas do Pop Live! Por nós dois, não vou desistir. E aí, neném? Bota aí o aniversário do Buraqué no telão aí, ó. Você é meu. E meu parceiro Rangel Céu! De ninguém. Ele também tá no telão. Eu também. Super Hot Vai. Segura aí, ó. Super Hot Vai, né? Nunca mais vai lembrar. Aniversário do Puro. Meu amor, você é meu também. Super Hot Vai, né? Super Hot Vai, né? Viviane Batidão. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. DJ Betinho e Isabel. O nosso amigo Shake. Ele, Leonardo Oliveira, Cicinho Bobinho. No peito, de bobo não tem nada esse moleque aí. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. E nosso parceiro, se nem ao menos tentou. O nosso parceiro Thiaguinho, dos garotos do Red, já por ali, ó. Sofri, ele é sua esposa, obrigado, Thiaguinho. Mas não vou. Já tá na área. Amigo Luiz, também lá de São Francisco. Pois, ele já tá no som que ele dá valor. Você é meu. E aí, Luilson, como é que é? Vocês querem aquecer, né? Quer ver? O bonde das maravilhas, canção pra valer. Esse aquecimento já rola desde 2013, ó. Desde o tempo do bombar, né, minha filha? Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, faz um pouquinho. Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, faz um pouquinho. E a galera vai aquecendo, aquecendo. E no nosso telão, a loja Josi Modas e a Miuse diz a marca do momento. De Santini, bora que a pressão não para, não para, não para. O nosso amigo Jaú de Garapé-Açu. E aí, Jaú? Bora, vai, bora. bora, vai. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Nosso amigo Murilo da R.A. Boutique. Vai, vai, vai. Nosso amigo Jadisu, o Romarinho, vai, você. Vai, vai. Toda GDA do Aurá, obrigado pela moral. E lá vem a R.A. Boutique no telão aí, ó. R.A. Boutique e a marca Duke Golden. Segura, Anderson. Você partiu meu coração. Meu amigo Luan dos Rockers, tá comigo. O Leicinho fugitivo do Grogo. Agora vejo um som. E a minha amiga Michelle Miranda. E aí, Michelle? Ela tá no som que ela dá valor. É crocodilo. O nosso amigo Leonan também dos fugitivos. Agora vejo. Aqui do lado direito. Segura. Como esse mundo gira. O meu amigo Michel da Fiel Corintiana. Ele ao lado da sua esposa Leia. Obrigado, Michel. Sempre, sempre que ele pode, ele vem prestigiar. E aí, Bruno Verdelho. Amigo Poro. Ele, o Alex do Lanche. Ao lado Ricardo Mix e meu DJ. E meu patrão Ademar Gonçalves, manda um abraço aí. O meu grande amigo Mirim. E a nossa amiga Eduarda Bonanza. Fala, Rodrigo do Patrocínio. Eles estão na. E aí, Bailo Colares, e agora? Você partiu. Amigo, o som voltou. É o poderoso Ruby. E aí, e aí? E vem, vem, vem, vem, vem no caqueado já. Pressão. E o nosso amigo Maílson da família Roxon. Bora Rogerinho, bora Surama. Já confirmaram hoje no Porto de Maré. Agora, agora, agora, já. E aí, meu parceiro Chibata do Rock. Bota pra arrepiar. E ele vai fazer aquele vídeo pra chamar a galera agora. Bora, moleque dos stories, vem-te embora. Bora, moleque dos stories, vem-te embora. Chegou no comando o cara que é referência story. Vem, vem, vem, Renato Reis. Vem, vem, vem, Renato Reis. Vem, Renato Reis. Ele já chega dançando, ó. Joga, joga o anzol, joga o anzol. Puxa o carretel, joga o anzol. Puxa o carretel, joga, joga. O Jaco, o Caio do Rock. Pega, meu animal. O Astro Leão de Santa, vou virar blogueiro, moleque. Eu acho que o dia que eu tiver 1000 seguidores, eu viro blogueiro. Talvez você já saiba. Brigadão. Que é na água do lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Quero ouvir você já. A nossa história chegou ao fim. O Igor Oliveira. Me sinto em mim. O Rubinho, o Vandinho. Que me falou. Ainda tem. O Puraqué, o Pato Doido. A galera da massa. Também tem o seu nome em mim. Alô, Neto Ministro. Alô, Neto Ministro. Dá um chega aqui urgente. Foi bom te amar. Da noite de amor. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E aí, Dezinho? Luizinho. A nossa gigante chega no cenário. Como é que é, Luizão? Inclusive, a Sharks ganhou mais uma dos empresários da Ceasa. Porra, doidinho, qual foi? E aí, Bruno da CB? Quarta-feira a gente vai cedo pro Riviera, né, moleque? Serginho cambista, o Magrão cambista, todo mundo aí, ó. E nosso parceiro Alan GDS. E toda a GDS na área, bora, Alan. O Bruno da CB também tá na área, bora, Brunão. Continua te amando e não tô nem aí para o que os outros vão dizer. Raul Mercenária. Sem ti ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que o nosso amigo Jaco da Remoçada e o Pato. Não precisa tá todo mundo aí, ó. Usam, querem nos separar e acaba com o nosso amor, tirar você de vocês, mim. Vocês. Quero o quê? Quero o quê? Querem nos afastar e tirar você de mim. Seguindo o táxi, a primeira dama. Todos querem por um fim. E aí, e aí? Querem nos afastar e tirar você de mim. Cadê o grito da mulher que tá solteira hoje aí? Cadê o grito das sinceras? O grito das virgens? E a mulher que gosta de dinheiro aí, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Agora. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não. Se escolher amor. A Camila Marquezine chegou mil graus, rapaz. Quando eu te vi. Quando eu te vi, gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo. Calma! Calma, você foi até mais ou menos. Quando fui te beijar, beijei. Quando te abracei, te amei. Naquela noite falamos estrelas. Prometi ligar. Só pra quem tá apaixonado aí. Joga a mão pra cima agora, joga a mão pra cima. Nossa, e faz o coração, faz. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, assim, assim, assim, assim. Já que a mão já tá em cima, agora você vai fazer assim, ó. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra. Boquinha do animal. O nosso amigo Jorge Anderson. Dá-lhe a dentada, dentada. Ele que já confirmou dia 4 lá na Via Show. Boquinha passa mal. E o Carlos Brito. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. A novinha dançando, curtindo as melhores. E meu parceiro Alan Henrique. E a galera da bolada aqui do ladinho, ó. Aqui do ladinho. E aí, meu parceiro Alan Henrique, agora sim, ó. Sim, ó. E no nosso telão, o Jurunas Carne, a casa de carne referência do Jurunas. Onde? Bora Fabrício, bora Netinho Lima. Onde eu vou dar? Bota aí o Jurunas Carne no telão. E o meu parceiro Emizinho, da King Binja na área. Um abraço pra você, Emizinho. Prepara que tá chegando a hora, hein? O seu aniversário em junho. E ele vai comemorar aqui, dá um lado do sul, ele dá valor. Crocodilo Prime. G Diego Sanches. É o tempo que passa, não. E aí, Diego? E um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei. Já já tem fruto sensual. E pra te amar, fui um tolo em te deixar. Mas apenas esse teu celular. Eu preciso pedir perdão. Reconquista o seu amor. Nosso amigo Sociedade. E fui eu quem errei. Mas lutei. Levando navegantes. Uma pancada de sucesso. Engraçado, tá dormindo? Acordou o cara. Onde você vai estar quando hoje tá caseiro. Eu preciso explicar. Nosso amigo Caju. Porque eu o lanche do Caju. A Nutelão, segura aí, neném. Eu senti ver, percebi que jamais. E aí, Cuinha? Esquecer. Preto do show. E o Lourinho também da família Pista Cabanagem. Um abraço a você, Lourinho. Você Natália Asmin. Lourinho do Coqueiro também tá comigo. Eu sei que fui eu quem. E após essa, vem a banda Fundo Sensual. Mas apenas esse meu celular. E aí? Eu preciso pedir perdão. Reconquistar seu amor. Barbearia LM. Sei que fui eu quem. Voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar.